IoT traz novo. Deixa eu testar, quero ver seu limite. Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste. Eu nunca paro, só DJ por ela insiste. 2-0-2-0-0, sua suíte. Minas Gerais. Aproveita que ninguém tá aqui. Dentro de você quero sentir. Desce como eu peço pra assistir. Desce como eu peço pra assistir. Desce como eu peço pra assistir. Comecei pra te ver chegar no fim. Só ela que sabe fazer assim. Tira sua calcinha e dá pra. Tira sua calcinha e dá pra. Não sou fácil mais pra você sim. Eu te coloco como você gosta. Me fala seu passo. Se eu posso te fuder sem hora pra acabar. Sempre me afundo quando ela se entrega de volta. Eu rasguei sua calcinha rosa. Fiz pra ficar na sua memória. Fiz pra ficar na sua memória. Se der sua intenção só pelo jeito que ela encosta. Desse jeito que ela encosta. Me faz falar que cê é foda. Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você topa. Deixa eu testar, quero ver seu limite. Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste. Eu nunca paro, só porque ela insiste. 2-0-2 era a nossa suíte. Geme pra eu ouvir. Aproveita que ninguém tá aqui. Dentro de você quero sentir. Desce como eu peço pra assistir.